Ficheiro 40. 5 mais 3, disse Lisbeth. 5 casos da sua lista da Harriet e 3 que eu acho que deveriam ser acrescentados. Diga-me. Só estou a trabalhar nisto há 11 dias e ainda não tive tempo de sacar todo o material. Em alguns casos, os relatórios da polícia foram enviados para o Arquivo Nacional. Noutros, estão ainda nas centrais distritais. Fiz 3 visitas de um dia a 3 delas, mas não consegui chegar a todas. Os 5 casos iniciais estão identificados. Lisbeth pousou um grosso maço de papéis em cima da mesa da cozinha, cerca de 500 páginas. Dividiu rapidamente o material em diversos montes. Vamos ver isto por ordem cronológica, disse, e entregou uma lista a Mikhail. 1949. Rebecca Jacobsen. Edastat, 30-11-2. 1954. Mari Holmberg. Kalmar, 32-018. 1957. Raquel Lunda, Landskrona, 32027. 1960, Magda Lovisa Sjöberg, Karlstadt, 32016. 1960, Liv Gustafsson, Estocolmo, 32016. 1962, Lee Persson, Uddevalla, 31208. 1964, Sara Witt, Ronneby, 32109. 1966, Lena Andersson, Uppsala, 30112. O primeiro caso da série é o de Rebecca Jacobsen, em 1949, cujos pormenores já conhece. O segundo que descobri foi o de Mari Holmberg, uma prostituta de Kalmar, com 32 anos, assassinada no seu apartamento em outubro de 1954. Não se sabe ao certo quando foi morta, uma vez que o corpo só foi encontrado mais tarde, provavelmente 9 ou 10 dias depois do crime. E como é que a relaciona com a lista da Harriet? Estava amarrada e tinha sido sexualmente agredida, mas a causa da morte foi sufocação. Tinha um penso higiênico enfiado na garganta. Mikhail ficou sentado em silêncio por um instante antes de procurar o versículo, Levítico 20:18. Se um homem se deitar com uma mulher no tempo do seu menstruo e desnudar a fonte do sangue dela e ela se deixar ver neste estado, serão ambos extirpados do meio do seu povo. Lisbeth assentiu. A Harriet Vanger fez a mesma ligação, ok? O seguinte. Maio de 1957, Raquel Lunda, 45 anos. Trabalhava como empregada de limpeza e era um pouco excêntrica da aldeia. Era vidente e nas horas vagas deitava cartas, lia as palmas das mãos e coisas assim. Vivia fora de Landskrona, numa casa longe de tudo. E foi lá assassinada numa manhã muito cedo. Encontraram-na nua e amarrada a um estendal de roupa no quintal das traseiras. A causa da morte foi ter sido atingida diversas vezes com uma pedra pesada. Apresentava um grande número de contusões e fraturas. Jesus Cristo, Lisbeth, isto é uma coisa revoltante e vai tornar-se pior. As iniciais, R.L., estão certas. Encontrou a citação bíblica? Mais do que explícita. O homem ou mulher que sejam videntes ou bruxos serão punidos de morte. Serão apedrejados com pedras e o seu sangue será sobre eles. Segue-se a Sjöberg, em Ranemo, nos arredores de Karlstadt. Aparece na lista da Harriet como Magda. O nome completo era Magda Lovisa, mas as pessoas conheciam-na por Lovisa. Mikhail escutou enquanto Lisbeth relatava os bizarros pormenores do assassínio de Karlstadt. Quando ela acendeu um cigarro, ele apontou para o maço e ela empurrou-o por cima da mesa. Então o assassino atacou também o animal? O versículo do Levítico diz que se uma mulher pecar com um animal, devem ambos ser mortos. A probabilidade de uma mulher ter sexo com uma vaca deve ser, bem, inexistente. O versículo pode ler-se literalmente: basta que ela se aproxime do animal, coisa que a mulher de um agricultor faz, inegavelmente, todos os dias. Compreendo. O caso que se segue na lista de Harriet é o de Sara. Identifiquei-a como sendo Sara Witt, de 37 anos, residente em Ronneby. Foi assassinada em janeiro de 1964. Encontrada amarrada à cama, vítima de enorme violência sexual. Mas a causa da morte foi asfixia. Foi estrangulada. O assassino ateou um incêndio com a provável intenção de queimar a casa até aos alicerces. Mas uma parte do fogo apagou-se por si mesmo e a outra foi apagada pelos bombeiros, que a correram prontamente. E a ligação? Ouça isto. Sara Witt era filha e mulher de um pastor. O marido estava fora nesse fim de semana. Se a filha de um sacerdote se profanar, prostituindo-se, profana o nome do pai e será queimada no fogo. Ok, isso completa a lista. Mas disse que descobriu mais casos. Descobri 3 outras mulheres que foram assassinadas em circunstâncias igualmente estranhas e que podiam ter feito parte da lista da Harriet. A primeira é uma jovem chamada Liv Gustafson. Tinha 22 anos e vivia em Farsta. Adorava cavalos, entrava em concursos hípicos e tinha um talento muito promissor. Era também proprietária, juntamente com a irmã, de uma pequena loja de animais de estimação. Encontraram-na na loja. Tinha ficado a trabalhar até mais tarde a tratar da contabilidade e estava sozinha. Deve ter aberto voluntariamente a porta ao assassino. Foi violada e estrangulada. Não parece ter nada a ver com a lista da Harriet, pois não? Não, se não fosse um pormenor. O assassino concluiu as suas barbaridades enfiando-lhe um periquito na vagina, após o que soltou todos os animais da loja: gatos, tartarugas, ratos brancos, coelhos, aves, até os peixes do aquário. Por isso foi uma cena bastante chocante a que a irmã encontrou na manhã seguinte. Mikhail fez uma anotação. Foi morta em agosto de 1960, 4 meses depois do assassínio da mulher do fazendeiro, Magda Lovisa, em Karlstadt. Em ambos os casos, tratou-se de mulheres que lidavam profissionalmente com animais. E em ambos os casos, houve um sacrifício animal. A vaca de Karlstadt pode ter sobrevivido. Calculo que não seja fácil matar uma vaca com uma faca. Um periquito é menos complicado, por assim dizer. E além disso, houve um outro sacrifício animal. O que é? Lisbeth contou-lhe a história do assassínio do pombo de Lia Persson. Mikhail ficou sentado em silêncio durante tanto tempo que ela acabou por impacientar-se. Compro a sua teoria, disse ele por fim. Falta um caso. Que descobri por acaso. Não faço ideia de quantos me terão escapado. Conte-me. Fevereiro de 1966, em Uppsala. A vítima foi uma ginasta de 17 anos, chamada Lena Andersson. Desapareceu depois de uma festa da equipa e foi encontrada 3 dias mais tarde numa vala, na planície de Uppsala, bastante longe da cidade. Tinha sido assassinada noutro sítio e o corpo transportado para lá. O assassínio mereceu muita atenção da parte dos mídia, mas as circunstâncias que rodearam a morte nunca foram reveladas. A rapariga tinha sido selvaticamente torturada. Li o relatório do patologista forense. Foi torturada com fogo. Tinha as mãos e os seios atrozmente calcinados e fora repetidamente queimada em vários pontos do corpo. Encontraram marcas de parafina, o que provava que tinham sido usadas velas. Mas as mãos estavam de tal maneira carbonizadas que foram com certeza mantidas sobre um lume mais forte. Finalmente, o assassino cortou-lhe a cabeça com uma serra e atirou-a para junto do corpo. Mikhail empalideceu. Santo Deus! Murmurou. Não encontrei uma citação da Bíblia que se adequasse, mas há várias passagens sobre a queima de oferendas de pecado e há diversas recomendações a respeito de um animal sacrificial, geralmente um touro, ser cortado, de modo a separar a cabeça da gordura. O fogo traz-nos também à memória o primeiro assassínio, o de Rebeca, aqui em Adastat. Para o fim da tarde, quando os mosquitos apareceram em força, levantaram a mesa do quintal e foram para a cozinha prosseguir a conversa. O facto de não ter encontrado uma citação bíblica exata não quer dizer nada. Não é uma questão de citações. O que aqui temos é uma paródia do que está escrito na Bíblia, mais uma associação a citações tiradas de contexto. Concordo, nem sequer é lógico. Veja, por exemplo, a citação a respeito de ambos terem de ser extirpados do meio do seu povo se um homem tiver sexo com uma rapariga que esteja com o período. Se isso fosse interpretado à letra, o assassino devia ter-se suicidado. Aonde é que tudo isto nos leva, afinal? Perguntou Mikhail em voz alta. Ou a sua Harriet tinha um passatempo muito estranho, ou sabia que havia uma relação entre os assassínios. Entre 1949 e 1966, e talvez antes, e depois também, a ideia de um assassino em série, louco, ter andado a matar mulheres durante 17 anos sem ninguém estabelecer uma relação, parece-me completamente inverosímil. Lisbeth empurrou a cadeira para trás e serviu-se de mais café da cafeteira que estava no fogão. Acendeu um cigarro. Mikhail amaldiçoou-se a si mesmo e tirou-lhe outro. Não, não é inverosímil, disse ela, esticando um dedo. Tivemos na Suécia, durante o século XX, várias dúzias de assassínios de mulheres que ficaram sem solução. Aquele professor de criminologia, o Persson, disse uma vez na televisão que os assassinos em série são raros na Suécia, mas que provavelmente tivemos alguns que nunca foram apanhados. Esticou outro dedo. Estes crimes foram cometidos ao longo de muitos anos e espalhados por todo o país. Dois aconteceram num curto espaço de tempo, em 1960, mas as circunstâncias foram muito diferentes. A mulher de um agricultor em Karlstad e uma rapariga de 22 anos em Estocolmo. Três dedos. Não há um padrão imediatamente aparente. Os crimes foram cometidos em diversos lugares e não há uma verdadeira assinatura, embora haja certos aspectos recorrentes. Animais, fogo, agressão sexual extremamente violenta e, como fez notar, uma paródia de citações bíblicas. Mas parece que nenhum dos investigadores interpretou qualquer dos crimes em termos da Bíblia. Mikhail estava a observá-la. Com o seu corpo esguio, a sua blusa de alças, as tatuagens e piercings na cara, Lisbeth Salander parecia deslocada, para dizer o menos, numa casa de hóspedes em Hedeby. Quando ele tentara socializar ao jantar, ela mostrara-se taciturna, ao ponto de raiar a má educação. Mas, quando trabalhava, era profissional até às pontas dos cabelos. O apartamento dela em Estocolmo podia parecer o cenário de um atentado terrorista, mas mentalmente era extremamente organizada. Não é fácil ver a ligação entre uma prostituta de Uddevalla, que é assinada numa zona industrial, e a mulher de um pastor estrangulada em Ronneby e a quem pegam fogo à casa. Para quem não tiver a chave que a Harriet nos deu, quero dizer. O que nos leva à próxima pergunta, disse Lisbeth. Como diabo é que a Harriet se envolveu numa coisa destas? Uma rapariga de 16 anos que vivia num meio verdadeiramente protegido. Só pode haver uma explicação, disse Lisbeth. Tem de haver uma ligação à família Vanger. Às 11 da noite tinham passado tantas vezes em revista a série de assassínios e discutido as possíveis relações e os mínimos pormenores de similaridade e diferença, que Mikhail tinha a cabeça a andar à roda. Esfregou os olhos, espreguiçou-se e perguntou a Lisbeth se queria ir dar uma volta. A expressão dela sugeria que considerava tais práticas uma perda de tempo, mas concordou. Mikhail aconselhou-a a vestir umas calças compridas por causa dos mosquitos. Contornaram o pequeno porto e depois passaram por baixo da ponte, em direção ao promontório de Martin Vanger. Mikhail apontou as várias casas e falou-lhe das pessoas que lá viviam. Teve alguma dificuldade quando chegaram à de Cecília Vanger. Lisbeth lançou-lhe um olhar curioso. Passaram pelo iate de Martin Vanger e chegaram ao promontório. E aí sentaram-se numa rocha e partilharam um cigarro. Há mais uma ligação, disse Mikhail de repente. Talvez já tenha pensado nisso. Qual? Os nomes. Lisbeth pensou por um instante e abanou a cabeça. São todos nomes bíblicos. Não é verdade, repostou ela. Onde é que há uma Liv ou uma Lena na Bíblia? Claro que há. Liv significa viver. Por outras palavras, Eva. E Lena é o diminutivo de quê? Lisbeth fez uma cara de irritação. Mikhail fora mais rápido do que ela, não gostava disso. Madalena, resmungou. A prostituta, a primeira mulher, a Virgem Maria, fazem todas parte deste grupo. Isto é tão louco que era capaz de pôr a cabeça de um psicólogo a andar à volta. Mas há mais uma coisa que pensei em relação aos nomes. Lisbeth aguardou pacientemente. São todos nomes tradicionais judaicos. A família Vanger teve mais do que a sua conta de antissemitas fanáticos, nazis e teóricos da conspiração. Da única vez que encontrei o Harald Vanger, ele estava na rua a rosnar que a própria filha era uma prostituta. Não há a mínima dúvida de que aquele sujeito tem um problema com as mulheres. Quando voltaram à cabana, Mikhail arranjou qualquer coisa para comerem e fez café. Depois deu uma vista de olhos às quase 500 páginas que a investigadora preferida de Dragan Armansky preparara para ele. Fez um trabalho fabuloso ao desencantar todos estes factos em tão pouco tempo, disse. Obrigado. E obrigado também por ter vindo até aqui fazer o seu relatório. O que acontece agora? Perguntou Lisbeth. Vou falar com o Dirk Froda amanhã de manhã para que receba o seu dinheiro. Não era disso que estava a falar. Mikhail olhou para ela. Bom, parece-me que o trabalho que a contratei para fazer está feito, disse. Ainda não acabei com isto. Mikhail encostou-se à parede da cozinha e enfrentou-lhe o olhar. Não conseguia ler fosse o que fosse naqueles olhos. Durante meio ano, trabalhara sozinho no desaparecimento de Harriet e agora ali estava outra pessoa, uma investigadora especializada, que compreendia as implicações. Tomou uma decisão por impulso. Eu sei, esta história também se me meteu debaixo da pele. Vou falar com o Froda para que a contrate durante mais uma ou duas semanas como assistente de pesquisa. Não sei se ele vai querer pagar pela mesma tabela que paga o Armansky, mas devemos conseguir arranjar-lhe uma coisa decente. Subitamente, Lisbeth sorriu-lhe. Não tinha a mínima vontade de desligar-se daquele caso e não se teria importado de trabalhar de borla. Estou a cair de sono, disse, e sem mais, dirigiu-se ao quarto que ele lhe tinha atribuído e fechou a porta. Dois minutos mais tarde voltou a abri-la e pôs a cabeça de fora. Acho que está enganado. Não se trata de um assassino em série, louco, que se pôs a ler a Bíblia de pernas para o ar. É apenas um vulgar filho da mãe que odeia mulheres.